Por belezas naturais, pelo azul do claro céu, por encantos imortais. A senhora ao trono tem, a senhora ao trono tem. Por amigos e irmãos, pela luz do puro amor, por poder em nossas mãos, trabalhar em teu favor, ser guerreiro.